Meus amigos, uma boa noite. Estamos aqui na comunidade Novo Começo e hoje, antes da gente começar, eu tinha falado para o Rogério que na mensagem de hoje todo mundo ia pensar assim: ah, esta é uma mensagem que fulano deveria estar aqui para ouvir. Ninguém aqui vai pensar assim: puxa vida, hoje é o dia que Deus me trouxe aqui para ouvir essa mensagem, que eu estou precisando ouvir. Mas é a mensagem que todo mundo vai falar assim: ah, fulano de tal tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Porque nós vamos começar uma nova série. E essa nova série, o título é Assumindo Responsabilidade pela Minha Vida. Só que depois de falar esse tema, a gente vai falar assim: fala sério. Vamos lá? Assumindo responsabilidade pela minha vida. Fala sério. Vamos lá? Repita comigo. Assumindo responsabilidade pela minha vida. Fala sério. Mas tem que ser com atitude, né? Não pode ser assim. Tem que ser assim. Você está brincando, né? Vamos lá. Assumindo responsabilidade pela minha vida. Fala sério. A questão de irresponsabilidade. Para definir o que é irresponsabilidade, irresponsabilidade é quando eu não assumo responsabilidade pelas coisas que eu sou responsável, pelas coisas que eu devo fazer. A questão de irresponsabilidade é que ela é quase que impossível de ver no espelho. É muito fácil a gente ver irresponsabilidade na vida dos outros, não na nossa. E nós vivemos numa cultura que, infelizmente, celebra a irresponsabilidade. Existe uma coisa aqui nos Estados Unidos chamada direitos civis. Eu não estou falando do movimento dos direitos civis. Estou falando o direito que todo mundo tem de ter liberdade. A pessoa diz assim: eu tenho o direito de ser irresponsável. E você não tem o direito de me fazer ser responsável pelas coisas que eu faço. Então, esse é o problema com o direito civil. Ou seja, não existe prestação de contas. Não existe accountability, que é um termo usado aqui no inglês. O problema, gente, é que irresponsabilidade, infelizmente, é contagiosa. A gente começa a ver pessoas sendo irresponsáveis e as pessoas começam a ser recompensadas pela sua irresponsabilidade. Elas conseguem viver de maneira irresponsável e a gente fala assim: por que que eu tenho que pagar minhas contas? Por que que eu tenho que obedecer à lei? Por que que eu tenho que parar no sinal vermelho? Por que que eu tenho que parar no som? Ninguém para. E aí então, o que acontece é que existe até um lucro. As pessoas lucram com irresponsabilidade. A gente vê isso. E isso acaba quase que empurrando a gente para agir de maneira irresponsável. Há um princípio que diz o seguinte: tudo que é recompensado é repetido. Isso funciona no seu gato em casa, funciona no seu cachorro, funciona nos seus filhos, funciona na sociedade. Tudo o que é recompensado é repetido. Você sabia que aqui nos Estados Unidos, 40% das crianças que vão nascer nesse país, esse ano, vão nascer filhos de mãe solteira? Algumas dessas crianças vão nascer propositadamente, mas a grande maioria vai nascer como ato de irresponsabilidade. Por quê? Porque, infelizmente, eu quero crer que por um acidente a gente começa a recompensar a irresponsabilidade. E se de repente alguém falar assim: ah, os pais dessa criança têm que ser responsáveis, olha, essas mães deveriam ser responsáveis, alguém vai levantar e vai dizer assim: você não tem o direito de falar isso. E você está sendo irresponsável de trazer esse assunto à tona. Então a irresponsabilidade é recompensada. Irresponsabilidade é contagiante. É por isso que, se você tem filhos, você tem que ter cuidado com quem seus filhos andam. Porque irresponsabilidade é contagiante. Todas as vezes que alguém age irresponsavelmente, uma outra pessoa precisa compartilhar o peso da irresponsabilidade. Vou dar um exemplo que é bem claro. Quando os bancos agem irresponsabilidade, com irresponsabilidade, quem é que paga a conta? O contribuinte. É ou não é? Quando uma nação age com irresponsabilidade, quem é que paga a conta? Outras nações. A gente está vendo problema na Europa. E o problema na Europa está ficando cada vez pior, porque os alemães são aqueles que estão pagando a conta. E eles olham para os gregos e falam assim, os gregos têm um mês de férias, os gregos têm aposentadoria governamental. E os alemães falam, nós não temos isso, como é que nós temos que pagar o déficit da Grécia? Então, toda vez que alguém comete irresponsabilidade, outra pessoa ou um grupo de pessoas tem que assumir o risco, ou tem que assumir o resultado da irresponsabilidade. Eu ouvi o pastor Andy Stanley, que na verdade apresentou esse estudo na igreja dele, falando sobre uma maneira que ele cria os filhos dele, algo interessante para ensinar responsabilidade. Chega no quarto, encontra a toalha no chão e fala, fulano, pega essa toalha, pega essa roupa no chão, guarda a roupa. E as crianças não fazem nada. Aí então um dia ele chegou, mandou chamar as crianças e falou, fulano, vem cá, eu quero que você diga para mim assim, papai, será que você pode pegar essa toalha no chão, porque eu sou preguiçoso e eu não pego minhas toalhas no chão? Ah, papai, não mexe nela, eu quero que você fale assim. Aí outro dia ele entra lá, está no chão, fala assim, chama sua mãe aqui. Mãe, vem cá, agora diga para sua mãe. Mãe, será que a senhora pode pegar a minha roupa que está aqui no chão, porque eu sou preguiçoso e eu não vou pegar a minha roupa? E ele disse que quando ele fez isso com as crianças começaram a aprender a agir responsavelmente, porque responsabilidade precisa ser ensinada. Irresponsabilidade, gente, ela não é algo neutro. Não é algo que de repente eu faço e fica lá sem afetar ninguém. A pessoa fala assim, isso é meu problema. Não, o seu problema vai se tornar meu problema amanhã. Esse é que é o problema. Irresponsabilidade, ela impacta, ela é algo que afeta a comunidade, ela afeta outras pessoas, porque alguém vai ter que pagar a conta. Alguém vai ter que pegar a toalha no chão, alguém vai ter que pegar os sapatos que foram largados, alguém vai ter que fazer alguma coisa. Nós, como cristãos, nós temos que ser as pessoas mais responsáveis que existem, porque nós não vamos prestar conta para o nosso boss, nosso chefe, não vamos prestar conta para o governo, não vamos prestar conta para os nossos pais, não vamos prestar conta a ninguém, mas a Deus. Ele vai nos chamar para um ajuste de contas. Então, o cristão deve ser a pessoa mais responsável do mundo. Hoje eu gostaria de ver com vocês onde foi que a responsabilidade começou. Houve um momento na história da humanidade que a irresponsabilidade começou. E é sempre bom começar no início, concordam comigo? Não existe outro melhor lugar para começar do que no início. Então nós vamos olhar no livro de Gênesis, capítulo 1. Você tem aí a sua Bíblia. Abra aí no capítulo 1 e vamos ler no versículo 27. Eu devo dizer o seguinte, que há muitas pessoas que interpretam de maneira diferente essas palavras. Algumas pessoas dizem assim, isso foi simplesmente uma alegoria, isso foi uma descrição mitológica da criação. Olha, eu quero dizer para você o seguinte, Jesus, quando se referiu a esta passagem, ele se referiu a Adão e Eva como pessoas que realmente existiram. E se Jesus se referiu a eles como pessoas que existiram, para ensinar assuntos referentes a casamento, e Jesus já fez isso várias vezes, eu prefiro estar com Jesus, eu prefiro me alinhar com ele. Então, você pode entender da maneira como quiser. Diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Bom, e aí então, o verso 28 diz assim, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse detalhe aqui, que primeira coisa que Deus dá não é lei. É responsabilidade. Deus diz assim, vão lá e façam bebês. Ué, peraí, mas não existe uma lei? Não, não tem lei nenhuma. Mas e os 10 mandamentos? Não, os 10 mandamentos vão vir centenas de anos depois. Tá? Primeira coisa, vocês vão lá, façam bebês, se multipliquem e vocês então dominem a terra. Só havia uma regra que mais tarde Deus vai colocar e Deus vai dizer assim, há uma árvore no centro do jardim que vocês não devem tocar nela. Não devem comer do seu fruto. Essa é a única regra que existe. Deus então deu ao homem responsabilidade. Devo dizer o seguinte, você foi criado para ser responsável. Você foi criado para assumir responsabilidade, porque foi desde o início Deus deu responsabilidade ao ser humano. Continuando aqui o versículo 29, diz assim, disse Deus, eu lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, todas as árvores que dão fruto com semente, elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimentos a tudo que tem esse fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. Ou seja, Deus distribuiu responsabilidades. Você então foi criado para ser responsável. Você sabia que você é mais feliz quando você é responsável? Sabe por quê? Porque existe aquele sentimento de missão cumprida. Existe aquele sentimento de que você realmente fez bem o seu trabalho. Por exemplo, quando você vê você que é mãe e você cuida dos seus filhos, o dia que vocês forem mães, vocês vão saber disso. Você cuida dos seus filhos, você se sente bem. Você olha para a sua casa, você cuidou bem da sua casa, você se sente bem. Homens, quando um homem, por exemplo, não encontra trabalho, ele passa por uma crise tremenda que leva até a depressão, porque ele não é capaz de cumprir com a sua responsabilidade de homem, de prover para o lar. Agora, a boa notícia é que esse peso, esse sentimento vem de Deus, porque Deus planejou você, Deus criou você para que você fosse uma pessoa responsável. E quando você cumpre a sua responsabilidade, você é feliz. Você se sente realizado. Sabe, gente, eu nunca encontrei uma pessoa irresponsável feliz. Eu nunca encontrei uma pessoa irresponsável que depois de um ato de irresponsabilidade sente uma tremenda felicidade. Ela ri. Ela parece demonstrar alegria, porque conseguiu escapar, mas a irresponsabilidade, ela traz um sentimento muito ruim. Continuando a história aqui, a história de Adão e Eva não teve um final feliz. Vocês sabem que no capítulo 3 fala sobre a queda. E há aqui uma conversa interessante entre o homem e Deus. Vamos ler capítulo 3, versículo 8. Ouvindo o homem, sua mulher, os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha, coisa mais estúpida, esconder-se de Deus. Mas é isso que acontece quando a gente peca. A gente tenta fugir. E aí, então, Deus pergunta para ele, versículo 10, versículo 9. Mas o Senhor, Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Será que Deus não sabia onde é que estava? Claro que Deus sabia. A pergunta de Deus aqui é o seguinte, a que ponto você chegou? É como se você perguntasse a um filho assim, você fez isso, você sabe o que ele fez, você está dando a ele a chance dele se arrepender e falar, papai, eu fiz. Ok? Deus não pergunta, onde é que você está? Versículo 10 e 11. Ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Ou seja, Adão, você vai ser responsável. Você vai ser responsável. Gente, numa cultura onde as pessoas cuidam de suas responsabilidades. Não é necessário ter regras. Não é necessário ter regras. Só havia uma: não comer daquele fruto. E essa única regra, Adão e Eva quebraram. Olha, quando Eva pecou, Adão estava lá. Ele assistiu do início ao final. Agora veja o que foi que ele disse aqui no versículo 12. Ele disse assim, ele disse o homem: sim, fui eu quem pecou, e eu assumo total responsabilidade pelo que eu fiz. Eu quero que o senhor haja comigo como o senhor deve agir. Agora, por favor, deixa a Eva de fora dessa, porque ela é inocente. Foi isso que ele falou? Não, não foi. Gente, o mundo seria um lugar completamente diferente se Adão tivesse falado assim. Mas não foi assim que ele falou. Olha só o que foi que ele disse. Disse o homem: foi quem? A mulher. Foi a mulher. Mas não parou aí. Presta bem atenção nessas palavras, porque você vai perceber que Adão vai envolver Deus na culpa. Foi a mulher que me deste por companheiro. Deus, olha, eu era feliz e não sabia. Eu não sabia desse negócio de mulher, eu estava vivendo feliz sozinho, esse negócio de mulher foi tua ideia, o senhor tirou uma costela de mim, fez a mulher e me trouxe aqui, então foi ela e foi o senhor quem me deu. Agora, o senhor e ela, por favor, resolvam isso e me deixem fora disso. Me deixem fora desse problema. Versículo 12, disse o homem, foi a mulher. Versículo 13, o Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? E o que foi que a mulher respondeu? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Botou a culpa em quem? Na serpente. Quem era a serpente? A serpente era o diabo, o Satanás, né? Tava lá. E quando a mulher colocou a culpa no diabo, o diabo falou assim: aham, whatever. Mas, ó, eu sou responsável. Inclusive, eu planejei isso desde o início. Eu planejei isso. Eles fizeram exatamente o que eu planejei. Gente, essa história aqui nos mostra o seguinte: irresponsabilidade cria conflito entre as pessoas. Porque irresponsabilidade leva as pessoas a colocarem culpa em alguém. Elas não assumem responsabilidade. Ao colocar culpa em alguém, elas criam uma situação de conflito. Conflito externo. Conflito entre as pessoas. Eu não sei se você já percebeu, mas eu nunca encontrei uma pessoa que gostasse de pessoas que põem culpa nos outros. Você viu alguém falar assim: puxa vida, fulano é tão bom em culpar os outros, eu gostaria de ser como ele. Eu gostaria de contratar essa pessoa para trabalhar na minha companhia. Eu gostaria de imitar essa pessoa. Não. A pessoa que põe culpa nos outros é uma pessoa que tem problemas de relacionamento. Agora, gente, as consequências são muito mais profundas do que simplesmente criar conflitos externos. Irresponsabilidade cria um conflito interno. Porque o que acontece é que você pode enganar todo mundo. Você pode conseguir fazer todo mundo crer no seu argumento, mas você não pode se enganar a si mesmo. Lá no fundo do coração, você sabe que você não pode se convencer de que aquele problema não foi sua responsabilidade, não foi seu problema. Então, irresponsabilidade, ela cria um conflito interno. Quando eu sou irresponsável, eu nunca serei capaz de alcançar o potencial que Deus tem para a minha vida. Porque eu vou viver uma vida de culpa. Eu vou carregar um sentimento de culpa para o resto da vida. Deus nunca criou você para ser irresponsável. Deus criou você para ser uma pessoa responsável. E quando você se torna uma pessoa irresponsável, você carrega um peso desnecessário, um peso que não deveria carregar. Eu quero terminar a mensagem de hoje dando uma tarefa para vocês. Agora que vocês sabem onde foi que começou esse jogo de acusa e escusa, né? Onde foi que começou essa história toda de responsabilidade, Eu gostaria que você, essa semana, que você ouvisse o diálogo que você trava na sua mente, no seu coração, quando você coloca a culpa em alguém. Vou dar um exemplo. Você não foi no treadmill. Você vai dizer assim: ah, eu não fui no treadmill porque ela chegou atrasada em casa e acabou então me prejudicando. Então, um exemplo. Tudo na vida a gente às vezes encontra uma desculpa. Então eu quero que você comece a pensar no diálogo que você trava dentro da sua mente. O que é que você está culpando pelo seu estado de vida atual? Ou quem você está culpando? Quem você culpa pelas coisas que acontecem na sua vida? E na medida em que você consegue ser bem sucedido em colocar a culpa em alguém, eu gostaria que você se perguntasse a si mesmo: estou realmente assumindo a responsabilidade pela minha vida? O ponto é: quando eu sou irresponsável, alguém vai ter que pegar a minha responsabilidade. Alguém vai ter que apanhar a toalha. Alguém vai ter que limpar a minha bagunça. Alguém vai ter que cuidar. Alguém vai ter que fazer alguma coisa. Porque todas as coisas são conectadas. Vou dar um outro exemplo. Você pode se despreocupar com a sua saúde o tanto que você quiser. Se você não tem a menor preocupação com a sua saúde, tenha a seguinte conversa com a pessoa que você ama. Chegue para a pessoa que está ao seu lado, a pessoa que você ama, a pessoa com quem você convive, e diga assim: você quer me fazer um favor? Daqui a uns 10, 15 ou 20 anos, será que você pode cuidar de mim quando meu corpo não funcionar mais? Aí você vai falar assim: ah, não dá, né? Eu não vou fazer um negócio desse. Por que não? Covarde. Como diz aqui os ingleses: chicken. Por quê? Porque você vai forçar alguém a assumir uma responsabilidade no futuro que a pessoa não quer assumir. Por que você não faz um deal agora? Não faz um acordo agora e diga assim: olha, eu quero que você cuide de mim quando eu tiver um heart attack. Eu quero que você cuide de mim quando eu não cuidar mais da minha saúde, que aconteceu uma doença porque foi resultado da minha responsabilidade. Eu quero que você cuide de mim. Isso é sério. Segunda coisa que eu gostaria que você fizesse. Quando eu faço aconselhamento nupcial ou aconselhamento conjugal, uma das coisas que acontece é que a pessoa, geralmente, vamos supor, existe um conflito, a esposa quer buscar aconselhamento, o marido não quer, então ela aparece na sessão de aconselhamento. E quando ela aparece na sessão de aconselhamento, pode ser o marido ou a esposa, peguei a esposa como exemplo, ela começa a falar de quem? Do marido. Ah, porque ele faz isso, porque não é assim? Ou o marido vai na sessão de aconselhamento, ele começa a falar de quem? Da esposa. Existe uma coisa que não funciona, tá? Porque é difícil, não funciona, mas vale a pena tentar. É o seguinte: quando alguém vem numa sessão de aconselhamento, eu pego uma folha e faço um círculo na folha. E digo o seguinte: esse círculo na folha representa uma torta. Essa torta representa 100% dos seus problemas conjugais. Qual é o seu slice? Qual é a sua fatia de culpa aqui? Aí eu dou a caneta para a pessoa e falo assim: marca aqui, faz um desenhozinho aqui, faz o tamanho da sua fatia. Geralmente a pessoa faz uma fatia bem pequenininha, né? Aí eu falo assim: ó, marca bem essa fatia aqui. Vamos fazer o seguinte: nós não podemos conversar sobre o problema de alguém que não está aqui. Quem precisa mudar não está aqui para falar. Então, vamos nos concentrar na sua fatia, naquela partezinha. Gente, a sessão de aconselhamento acaba. Sabe por quê? Porque é mais gostoso falar do outro pedaço da torta. É mais gostoso falar da culpa dos outros, não da nossa. Lembra que eu falei no início que é difícil você ver a culpa no espelho? Você é, melhor, você vê irresponsabilidade no espelho. A partir do momento que pessoas começarem a assumir, e é interessante que se o marido e a esposa estão juntos, né? A esposa faz uma fatia pequenininha e o marido faz outra menor ainda. Aí a gente fala assim, e o resto? Ah, o resto é do Satanás, né? O resto é do governo. O resto é da igreja. O resto é de não sei. O resto é do Ricardão, entendeu? Então, o problema é mais fácil a gente conversar sobre a irresponsabilidade dos outros, não da nossa irresponsabilidade. Aqui está a segunda coisa que eu gostaria que você fizesse. Toda vez que você passar por uma situação de conflito, seja no trabalho, seja em casa, na igreja ou em qualquer lugar, pense no seguinte: qual é a minha percentagem de culpa? Qual é a minha parte? Veja qual é a sua parte. Se concentre naquela parte. Pense nisso. São duas coisas que você fazer. A segunda é mais difícil do que a primeira. A primeira coisa você fazer é você fazer o quê? Qual foi a tarefa que eu dei para você? Você ouvir o diálogo interno. Não é você falando com alguém, que às vezes é o diálogo que você fala assim, ah, eu não sou feliz por causa disso, por causa daquilo, e você começa a botar a culpa nos outros, né? E a segunda coisa é você assumir qual é o seu percentual de culpa quando houver um conflito, quando houver um problema. Vamos recapitular. Irresponsabilidade é algo contagioso. Irresponsabilidade é algo que traz conflito, conflito externo e conflito interno. Irresponsabilidade impede você de ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. Você só será feliz, completamente feliz, a partir do momento que você assumir a sua responsabilidade na vida. Irresponsabilidade é algo que você tem que começar a ser consciente dela agora, nesse momento. Porque quando eu sou irresponsável, alguém tem que vir e fazer a parte que eu deixei de fazer. Como diz no inglês, alguém, somebody needs to pick up the slack. Somebody needs to pick up the broken parts. Alguém precisa pegar e arrumar a bagunça, a desorganização que a minha vida ficou. Mas entenda que você pode ser tudo que Deus tem para a sua vida. A partir do momento que você parar de colocar culpa nos outros, assumir a sua responsabilidade e fazer a sua parte. E onde existem pessoas fazendo a sua parte, fazendo, cuidando da sua responsabilidade, não existe necessidade de lei, de regulamento. É só quando alguém começa a pisar na bola, alguém começa a fazer, não fazer a sua responsabilidade, é que é necessário colocar leis, regulamentos, essas coisas, porque alguém está falhando. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela chance de termos pensado nesse assunto tão sério, tão importante para a nossa vida. Nós queremos ser tudo aquilo que o Senhor deseja que sejamos. E por isso nós te pedimos que o Senhor nos ensine a sermos pessoas responsáveis, pessoas que assumem a sua responsabilidade, não apenas diante dos homens, mas diante de ti. Porque um dia nós haveremos de prestar contas ao Senhor. Nós queremos te agradecer e pedir a tua bênção, no nome de Jesus.